La joy de pensamento. Esta estrada, amigo, vem. Essa estrada, amigo, vem. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. As fronteiras, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Quem vier por bem. Seja bem-vindo. Quem vier por bem. E se alguém houver? Se alguém houver que não queira, trago contigo também. Se alguém houver que não queira, trago contigo. Trago contigo também. Também. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também.

vitória. Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória. Que era branquinho, tinha as suas opções, tinto às outras refeições. Agora anda mais liberto, porque só bebe palheto, tinha as suas opções. Ia sempre à Alameda a apoiar o sindicato, agora anda de fato. Que esta vida não comporta bandeiras atrás da porta a apoiar o sindicato. Diz que agora está melhor, arranjou um bom emprego, já não tem nada no prego. Pensa tirar até um curso da CE, arranjou um bom emprego. Se a gente que anda com galo e não ganha prova e toque, pode ser que não lhe toque. Deus e pai, não se esquece, quem não luta não merece, e não ganha prova e toque. Sente puxado de autocolantes, mas isso é era tantos. Agora tem outros usos, um carro para as luzes, fechado de autocolantes. Vai deixar-se de palheto e passar a laranja da tasca que vai ser mudada, para servir em pratinhos com saladas e bolinhos, e passar a laranjada, e passar a laranjada. Floor.

tenho duas almas em guerra e sei que nenhuma vai ganhar. Eu sei que nenhuma vai ganhar. Toda a verdade enquanto dormes, mesmo se a confessei quando desperta, tem sabor ainda mais verdade, pois tens todas as portas mais abertas. É como se ao postigo me encostasse e eu de mal fechado me sorrisse e lá dentro uma palavra entrasse e num murmúrio aquela porta abrisse. Quem quer saber cedo demais, o encanto morre pela certa, dormindo assim em paz. Deixa-te o bem e o mal, e o que a vida fizer de nós. Envolve os passos da certeza que transporta as confissões mais arrojadas que são boas. Já sabias, mas agora semearam-te surpresas na entrada. A força das palavras vem das estrelas ou de algo mais além, para lá do céu. Quando dormes, acompanho a luz das velas que te contam mais segredos do que eu. Quem quer saber cedo demais, o encanto morre pela certa, dormindo assim em paz. Deixo-te o bem e o mal, e o que a vida fizer de nós. Quer saber cedo demais, o encanto morre pela certa, dormindo assim em paz. Deixo-te o bem e o mal, e o que a vida fizer de nós. Quando tu me vis no futebol, estarei no campo, cabeça ao sol, a avançar pé ante pé para uma bola que está à espera de um pontapé, à espera de um penalti que eu vou transformar para ti. Eu vou atirar para ganhar, vou rematar, e o golo que eu fizer ficará sempre na rede,

desse rio. Disse que vinha, mas não veio mais. Trocou-me por um navio. Ao meu amor não lhe perdoou. Com ele não me ter levado. Sou mulher de armas, queria ver mundo. Conquistá-lo ao seu lado. Aqui estou eu e o Baiorba. Meu destino é carpinha. O dele é nobre, navega e descobre. E eu nada tenho. O meu amor, onde está ele? Trocou-me por uma quimera. É um mundo de homens a fazer a guerra e de mulher sempre à espera. O meu amor, mando lembranças quando sozinha me deito. Queria amar outro, mas partiram todos. Não ficou nenhum de jeito. Aqui estou eu, viúva e orfã. Meu destino é carpir. O dele é nobre, navega e descobre. Tenho de descobrir. Meu coração, como estás tu? Trocado por um convés. Bem, minhas armas já se calaram e tu perdeste outra vez. Quando me lembro como tu eras, mais largo que esse mar. O amor que tinhas dei-o à toa, quem o quis agarrar. Aqui estou eu, viúva e orfã. Meu destino é carpinho. O dele é nobre, navega e descobre. E eu nada tenho de descobrir. Vais lamber a ferida para o canto mais escuro. Já vi, há dias em que tu não cabes em ti. Avança, não quero desse temor que te perde e te seduz. À espada como um matador, com gesto maior, no seu peito anda a luz. Avança, com a raiva que sentes, quando rangem os dentes ao peso da cruz. Ao peso da cruz. Parece que pagamos os pecados deste mundo, amarrados aos remos de um barco que está no fundo. Avança, não quero descer. os pecados deste mundo, amarrados aos remos de um barco que está no fundo. Há dias pagamos os pecados deste mundo, amarrados aos remos de um barco que está nas mangas. Há dias cada passo é mais um castigo de Deus. Parece que os sapatos que vês enfiados nos pés nem sequer são os teus. A ti.